pelos dons do capital. O que sobrou pro meu povo são problemas social. Governos totalitários, ditadura sangrenta, guerra civil, pobreza, violência. Governos fantoches do imperialismo, terrorismo, fundamentalismo, genocídio. Monopólio da terra, escassez de alimento, fome crônica, milhares de famílias ao relento. Não temos investimentos em educação. Esse é o drama real, essa é a cruel situação. No passado escravizaram nossos ancestrais, no presente saqueiam nossos recursos naturais. A riqueza da Europa é fruto da exploração, é consequência do escravismo, da colonização. Que privilegiou a Europa, os racistas brancos, com as veias abertas no continente africano. Muito sofrimento, muita injustiça, muita ganância, opulência, cobiça. O ocidente deturbou o nosso modo de vida, transformou nossa cultura em mercadoria. Terras invadidas, sociedade saqueada. Europa é culpada pela situação precária. Desde a invasão da África no século passado, de geração em geração, acúmulo de descaso. Refugiado, vítima de separatismo, lutando contra o preconceito, xenofobismo. Resistindo à opressão dos donos do capital, militando por justiça, reparação social. Refugiado, vítima de separatismo, lutando contra o preconceito, xenofobismo. Resistindo à opressão dos donos do capital, militando por justiça, reparação social. Lugar degradante, chama de centro de refugiados. Sistema condiciona a deturbar nosso legado. Afastado da sociedade, somos prisioneiros. Sofremos dia a dia com racismo, preconceito. A realidade é uma situação insana. Somos tratados de forma cruel, desumana. Alimentação vencida sem água potável, alojamento infestado de baratas, ratos. Guardas armados com ódio no olhar, vigiando noite e dia, nos impede de trafegar. Apartheid explícito, sistema de segregação, direitos humanos não existe, é só degradação. Nos leva a participação no mercado de trabalho. Não temos emprego, não temos salário. Somos estereotipados como selvagem. Ser refugiado aqui na Europa é o pior dos cárceres. Refugiado como eu, vítima do capitalismo. Somos a consequência da ganância dos países ricos. De um lado acúmulo de capital, acúmulo de terra. Do outro acúmulo de descaso, acúmulo de miséria. Gerando crise interna, instabilidade total. Na política, na economia, na estrutura social. Consequência da exploração brutal, morte e sino, sustento, modo de vida ocidental. Refugiado, vítima de separatismo, lutando contra o preconceito, xenofobismo. Resistindo à opressão dos donos do capital, militando por justiça, reparação social. Refugiado, vítima de separatismo, lutando contra o preconceito, xenofobismo. Resistindo à opressão dos donos do capital, militando por justiça, reparação social. Minha vontade de viver é o que me faz persistir. Tenho direito à vida, tenho direito de resistir. Sou um ser humano, exijo respeito e integridade. Exijo trabalho digno, oportunidade. Exijo o fim dos campos de detenção. Exijo o fim das leis de deportação. Exijo o fim das leis de segregação. Exijo o fim do apartheid, da desumanização. Exijo prisão aos nacionalistas neonazistas. Exijo prisão aos adeptos da ideologia fascista. Exijo que cumpra os tratados internacionais. Exijo combate à xenofobia de forma eficaz. Quero o direito de circular livremente. Quero se divertir, viver tranquilamente. Ir ao cinema, ao teatro e nas manifestações. Quero protestar e pôr em pauta as reivindicações do meu povo, do meu movimento. Quero o fim da discriminação, o fim do preconceito. Sou um ser humano, não sou criminoso em potencial. Só quero viver com justiça, reparação social. Refugiado, vítima de separatismo, lutando contra o preconceito, xenofobismo. Resistindo à opressão dos donos do capital, militando por justiça, reparação social. Refugiado, vítima de separatismo, lutando contra o preconceito, xenofobismo. Resistindo à opressão dos donos do capital, militando por justiça, reparação social. Refugiado, vítima de separatismo, lutando contra o preconceito, xenofobismo. Resistindo à opressão dos donos do capital, militando por justiça, reparação social. Refugiado, vítima de separatismo, lutando contra o preconceito, xenofobismo. Resistindo à opressão dos donos do capital, militando por justiça, reparação social.